Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimar, Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki. E PC, você é a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão! O Beto falou em espanhol, mano. O cara é francês. E aqui é o PC de nome, cala sua boca. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala sua boca! O cara apontando pro cara, né? É, o cara sozinho gravando, né? O PC sozinho na casa dele, só que ele fala apontando. E eu sou o Neto Maru, e se eu fosse um chefe de cozinha, eu também iria trabalhar de abadá. O cara sabe que ele chegou no auge da profissão, mano, quando ele pode trabalhar com a camisa floral, mano. Aí é foda. Exatamente. Hoje a gente vai discutir aqui, né, o caso do Eric Jacquin no programa lá, né, do pesadelo da cozinha, né, do negócio do freezer, né? Então... Vamos elucidar os fatos e ver todas as versões, né? Exatamente. Antes de ir pro cast, né, a gente tem que fazer uma divulgação aqui de links, né? Pedir aí pra você acessar aí o Twitter, né, e o Instagram do Azilla, @azileitor, né? Você pode seguir a gente nas redes sociais. Qualquer rede social que você utilizar tem Azileitor lá. Exatamente. Ou então você pode ouvir, né, o nosso podcast, baixar pelo site azileitor.com.br ou pelo Spotify, né? No Spotify você bota lá Azilla Cast e aparece lá o nosso podcastzão do mal, né? E a hashtag do programa de hoje, né? Que agora a gente tem roteiristas, né, Neto? Agora no programa, né? É. Os roteiristas aí dividiram, né? O programa todinho, né, e tal. Depois que a categoria dos roteiristas começou a se prostituir, né? Ficou mais fácil do cara contratar essa mão de obra aí. Exatamente. A nossa hashtag desse programa, que você pode usar aí nas redes sociais aí, que a gente vai fazer, né, um apanhado aí pra fazer um programa, né, de comentários, né, no nosso YouTube. Inclusive, acessa lá o YouTube também, né? Azileitor lá no YouTube. E aí a gente vai, né, pegar essas hashtags com esses comentários de vocês e tentar fazer um videozinho pro YouTube, né, de comentários e tal, né? Então usa aí a hashtag vergonha da profissão. Hashtag vergonha. Tem que ser em espanhol, né? Pra gente poder identificar. Mas não era francês. É, não, é espanhol. É toda a mesma coisa, espanhol e italiano. É, mas aquela região da Europa, mas tudo, o pessoal fala parecido. É por isso que os caras daquela região da Europa, mas falam tudo gesticulando, mano, porque eles falam um pouquinho parecido e tal aí. Então usa aí, né? A hashtag vergonha da profissão. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Aí, PC, tem os nossos roteiristas aqui, PC, aí fizeram um textozinho aí que tu pode ler, PC. Se você souber, né, cara? Aí, PC, faz aí a descrição aí, PC, que aí você é massa. Fala aí. Caso do Eric já aqui no programa Pesadelo na Cozinha. Como é que é, mano? Pera aí, mano. PC é leitura dinâmica, mano. Até por fora, mano. Vai lá, PC. Caso do Eric Jacquin no programa Pesadelo na Cozinha causou um rebuliço na internet. No episódio do restaurante Pé de Fava, o chefe de cozinha descobriu que o proprietário desligava o freezer à noite para economizar energia. Jacquin descobriu e ficou enojado porque o freezer estava cheio de carnes e frango. Ele chegou a vomitar no programa. Fechou o restaurante inteiro. O chefe se tornou herói na internet e tem memes espalhados na internet inteira. Olha, rapaz. Vale ressaltar que o cara virou um herói, ó. Rapaz, mas a descrição aí lida belíssimamente pelo PC. Né? Nem o William Bonner faria um negócio melhor. Rapaz, uma narrativa zona incrível, né, do PC. Os caras desligavam o freezer, né, pra economizar energia, né, no... Acho que tá certo, PC, isso aí. Tu não faria isso, PC, se tu fosse dono do restaurante. Eu não quero nem levar processo. Processo de quem, mano? Eu pensei com medo da vigilância sanitária. Eu vou lá, Neto, você arrisca aí pra nós. Seu PC, macho, ele inventou de vender din-dins, né? Aí ele desligava o freezer, mano, à noite pra economizar energia, né? Os din-dins ali, mas tudo ficando mole. Eu não vou mentir, não, mano. Isso aí, em algumas regiões do país, mano, é uma prática comum, mano. Assim, macho, o tanto de gente desses restaurantes, assim, menores, né, e tal, né? Aquele restaurantezinho de bairro, né, mano? Imagina o tanto de gente que não deve fazer isso daí, macho. Macho, é porque isso aí é uma questão de escolha, mano. Ou o cara faz essa parada, ele bota um gato, mano. Tem duas escolhas. É verdade. Aí né? O cara também quis, vamos dizer, ganhar o dele, mas também não quis escrotizar com a companhia de energia, né? É, não, mas a gente desliga aqui e tal, ninguém nunca vai descobrir. Que se for dos clientes, né? O cara diz assim. Tá ruim, mano. O que... PC aí tá muito radical, mano. É, mano, PC aí tá Bolsonaro 2012. Ai, Netinho. O que eu achei mais massa, né, mano, é que o Jacquin, né, que é aquele gordinho lá do Masterchef, né, esse gordinho, bicho... Esse bicho virou o herói, mano, da internet, mas a galera tudo, tem que ser isso aí mesmo, não sei o quê. Galera metendo pau ali. No... Mas o herói não foi aquele cara lá das batatas, né? Qual o cara das batatas? O cara das batatas, mano. Qual é o cara das batatas? Batata lá pra subir lá, pra derrar as batatas lá pra cima. Foi, né? Como é, mano, essa história da batata? O cara lá chegou com um saco de batata, mano, pra poder lá levar lá pra cima, o cara já ficou puto com ele. Porra, meu irmão, não é pra ter vindo agora, não. Foi nesse mesmo programa, hein? Foi ele que falou, mano. Foi ele que falou que o Felizinho tava desligado, mano. Como se o restaurante já não tivesse problemas o suficiente, aparece mais um imprevisto. Deixa aí, mano. Sai daí, mano. Sai daí que você quer essa batata aí. Quem tá pedindo batata pra você? Leva lá pra cima. Isso aqui, a gente não pediu isso aqui. Deixa aí. Quem é você? Sou Edilson. Ah, eu sou Edilson, quebra-galho do restaurante. Foi ele que entregou o malucozão lá, né? Puta. Oi, mano. Até o Jacquin falou assim, obrigado por ter vindo. Se não fosse você, eu tinha passado aqui por um otário. Macho, ó, quanto ao pé de fava, tem algumas coisas que o cara tem que salientar que o restaurante era massa, mano. O primeiro, mano, não tinha nenhuma identificação visual. O cara saber o nome do restaurante. Pé, né? De fava, né? O nome do restaurante era Pé de Fava. Na placa tinha restaurante no quilo. Na comanda tinha restaurante do Seu João. Na farda dos funcionários, mano, tinha, sei lá, coma bem panificador, uma putaria dessa. E na pintura da porta do banheiro tinha Pé de Fava. É isso aí, mano. A gente tá muito observado esse neto aí, viu, mano? É, mano, assiste o programa prestando atenção, mano. Tu assiste só pra ficar fuleirando com os caras, mano. Esse programa aí, mano, ele ficou mais famoso aí, mano, por causa desse episódio aí, né? Do negócio do Pé de Fava e tudo mais. Porque muita gente nem ligava, não, mano, pro Pesadelo na Cozinha, mano. O Pesadelo na Cozinha deve estar, sei lá, na... Segunda temporada. É mais, mano. Deve estar bem na quinta, eu acho. É mesmo? Teve um cara aí do Pesadelo na Cozinha que bateu boca com o Jacquin. Foi o tal de Heroes Burger. Foi na... Foi uma putaria. Foi. Bateu boca com ele e tudo. O que eu acho engraçado, mano, é que esse Jacquin já deu entrevistas dizendo que já quebrou o restaurante, né? Ah, ele já quebrou os restaurantes, não sei o que e tal. E aí, mas esse bicho, o programa dele, o intuito, é ele dar consultoria pra galera, né? Pra galera melhorar os restaurantes e tudo mais. Né? Aí a galera começou a encher o saco desse bicho. Aí esse bicho aí não quebrou os restaurantes e tá querendo dar consultoria. Como é que pode? Quebrar restaurante como assim? Ele sentou na cadeira e quebrou, mano. Estava meio fora de forma ali. Só que o que salvou a carreira dele foi o Masterchef, né? Masterchefzão ali. E tá o sucesso, né? Ah, é por isso que você não pode acreditar, mano, no que o mercado diz, mano. O mercado, mano, o pessoal já tinha desacreditado o Jacquin, mano. Dizendo, não, mano, gordinho, filha da puta e tal, não vai mais pra canto nenhum. Só que aí, mano, a equipe de contratação fantástica do Masterchef, mano, não pesquisou a fundo a carreira do cara, né? Aí quando contrataram ele e tal, aí viram, vixe, mas esse bicho já quebrou 3 restaurantes, mas já bem. Quebrou com pariu? Faliu, velho. Aí tava sem jeito, né? Já tinham pagado o cachê. Tinha depositado, aí, né, na conta. É, já tinha depositado e como o programa era piloto, não dava pra voltar atrás, né? Aí depois que os caras descobriram a história, foram falar com ele, né? Aí só ele dando um joinha assim pra. Olha os caras, porra, Jacama, por que tu não disse que tinha quebrado, mãe? Tal, né? É puta. A maior putaria que os caras disseram assim: não, Jacama, porra, por que tu não disse que já tinha quebrado o restaurante? Aí esse bicho, não, seus baitolos, eu passei a entrevista dizendo, mas isso aí eu quebrei 3 restaurantes, só que ninguém entende o que ele fala, né? Só ele vão, só de... foram botar. Porque como é que o pessoal, PC, na era medieval, conservava os seus alimentos, PC? Como é que tu acha que eles deveriam? Porque não existia geladeira na época, não, bichão. Não sei, eu nunca morei na Idade Média. Tu morou, macho. Não disse que morou aí um tempo velho, aí. Menino, não é com queixo, não. Tu é velho. Mas tu é da era coisada aí dos dinossauros aí, PC. Tu já deve ter pesquisado sobre isso aí, mano. Como é que os caras conservavam as... carnes de dinossauros e tudo. Pois é, eu ando meio enferrujado ultimamente. O homem, ele comia carne fresca, né, PC? Ele caçava, né? Caçava ali. Hora. É, ele ei, comia... PC, se fosse pra tu comer, tu comia uma carnezinha fresca, hein? Se não tivesse jeito. O PC aí, né? Ei, PC, se tu tivesse na guerra, mano, não tivesse opção, mano. Tu encarava uma carnezinha fresca. É daí, mano. Tá, eu tenho logo na extremidade aí, mano. Mas na guerra, mano. Na guerra, né? Sabe guerra, que na guerra é a guerra, né, mano? A guerra é a guerra, PC. Tem outra opção, não. Eu sei que assim, mas o homem, ele comia era carne fresca, né, e tal. A carne não passava por nenhum processo de cozimento, nem nada, né? Era só a carne crua mesmo. Esse bicho tava lá, né? Comendo tudo lá. Estilo Asterix Obelix. Pega o javali, bota na grelha ali e fica rodando. Ah, nem grelha tinha, mano. Exatamente. E aí, o que é que o homem passou a fazer, né? Nos tempos frios, o homem percebeu que o alimento ele conservava melhor, né? O tempo tava frio ali, né, e tal, a carnezinha ali dava uma esfriada, né, aí ele percebeu, rapaz, olha aí, mano, que negócio interessante, né, a carne tá conservada, né. E aí ele aprendeu a defumar os alimentos, né, com fogo, a usar o sol, né, pra poder secar as carnes, né, e tal, né. E aí ele também percebeu que o sal, né, ajudava na cura do alimento, né, PC pode falar aí sobre cura de alimento. Mano. É, mano, porque aí, a galera envolve... A galera envolve as comidas, né? Os alimentos ali no sal grosso, né? E tal. E aí ele vai, né? Conservando o alimento, né? Churrascão. E aí até que chegou, né? A primeira geladeira do mundo, PC. Olha aí. 1856. Surgiu a primeira geladeira. Apareceu isso aí? Como é, mano? De volta pro futuro 3 ali, o Dr. Brau criou uma geladeira a vapor, mano. Aí, foi mano. Não, mano. Aí, 1885. Tu acha que foi o Doc Brown que criou a geladeira? Aí é meio impossível, né? 1886 aí, um ano de diferença aí do filme aí. Aqui, né, no os nossos roteiristas colocaram aqui que foi o James Harrison que... Em 1856 ele criou uma geladeira que tinha um compressor a vapor, mano. Olha aí, PC, de volta para o futuro aí. Esse bicho não era guitarrista, não, mano. James Harris? Eu acho que esse bicho ele era guitarrista e construtor. Ele não é guitarrista. Tem nome de guitarrista mesmo. James Harrison. Não. Eu e acho aí? Que é, mano. Agora, esse bicho não colocou nome na geladeira, mano. Só que o outro cara que criou a segunda geladeira, mano, ele colocou nome, mano. O nome da geladeira, mano, era o Kelvinator, mano. Puta merda, mano. Aí também Aí o sucesso absoluto da geladeira. Aí eu não compraria uma geladeira, mano. Mas o cara tendo um Kelvinator, mano. O cara tendo aí uma Kelvinator, aí sim, né? Imagina como é que era o design dessa geladeira, né? Todo com os cantos arredondados, né? Não, compre agora a sua Kelvinator, né? Por apenas 10 dólares. 10 dólares. Pra quem não entendeu, o PC tentou fazer a sonoplastia aí do Exterminador, né? E aí a gente entra aqui. T-800 do fogo sai a geladeira, pega no fogo. Yeah. Tu vê que o PC ele fez a piada, né? E ele mesmo riu, né? De tão engraçado que era. Né? E ele mesmo explicou, né? Acaba tá em outro nível. Né? Tá comendo alguma comida estragada, PC? Rapaz, eu sei que uma vez eu comi um frango assado que tá com um gosto meio estranho. Suspeito, foi PC. Foi, não. Foi uma coxinha. Meio de insosso, assim, meio mole, assim. Ah, porra, essa aqui. Aí tu tirou direto da geladeira, mas já foi comendo logo, mano. Não, foi assado. Eu peguei assim, mas essa porra que tá com gosto estranho. Eu cheirei aqui que tava estranho mesmo. Puta merda. A gente trabalhava lá no Norbertuzão, aí eu e Manel. Aí esse bicho, mano, ele inventou, mano, de que a gente tinha que fazer hora extra no sábado. Aí, não, tem que fazer hora extra aqui, não sei o que e tal. Não, pode deixar que a gente compra aqui os almoços de vocês aqui. Aí... Almoçozão presença, né? É. Aí, mancho, o almoço, mano, era dois sanduíches do... Aliás, não, né? O cara pode falar nome de marcas, não. Né? Hambúrguer do rei, né? Hambúrguer do rei. É. Era o hambúrguer do rei. Aí chegou, né, a porra dos dois sanduíches lá. A gente abriu assim, aí olhou pra uma pra cara do outro, assim, o Manel ficou... Olhando assim. Meu irmão, mas tu é doido, mano. Quando deu assim de tarde, mano, aquela dozona na barriga, mano. Eita, meu irmão. O mais legal é que o Norberto só tinha um banheiro, né, cara? E agora tem uma recente aqui, viu? Meu irmão, mas a gente vomitou, mas esse negócio, mas eu vomitei, né, esse negócio aí, o sanduíche. Aí eu liguei pro Manel, aí ele, Manel, ei, mano, tu também ficou vomitando, né? Vixe, mano, tu também. Caralho. Eu acho que o hambúrguerzão ali tava com... Uma energia do ódio do Norberto tão grande, mas que passou por tudo. O sanduíche ali ficou até doido. Posso dizer que eu tenho uma receita aqui também com uma torta de frango, viu? Eu tava no interior da minha avó, mano. Aí chega e tava tendo uma mini festa aí, mano. E meu primo chegou com a mulher dele lá e a mulher dele trouxe uma torta, mano. Aí botaram essa torta na geladeira. Aí quando foi de tarde, eu pedi lá a torta lá pra mulher do meu tio lá, ela foi lá e pegou, aí a gente ficou comendo, né? Aí quando terminou de comer, ela falou assim, essa torta tá com um gosto meio estranho, abaicando a torta pra dentro, tá? Não quero saber não. Cara, isso que era, rapaz, essa aí, torta não tá com cheiro de podre não, é o PC lá no gás, botando ela pra dentro. Bota mais um aí. Aí ela tirou um pedaço do botão de geladeira, né? Quando foi um pouco mais tarde, ela chegou pra mim, ela pensei que aquela torta ali tava estragada. Aí eu já fui, já tá aí, já tá pra dentro já. Se tu passar a mão aí, ia sair no banheiro. Já agora tá quase saindo, né? Eu pensei assim. Aí quando a gente foi tirar a porra da torta da geladeira, aí fomos dar uma cheirada, pô, é doido, não tava podre, mano. É bem isso, pensei. E aí a torta que... Que o pessoal comeu lá na minha avó também. Comeram a torta. Pode dar fé depois que cheiraram a torta. Já tava com a torta com a comida toda. Era aquela cheirada zona do mal, né? Pior que essa porra tava na geladeira, mas a galera tava dizendo que essa porra chegou foi estragada. Vixe, mas vocês compraram ou fizeram essa bicha aí? Chegaram feito aí. Isso que fez aí. Acharam, né? Os caras assim, não, mas a gente achou então. Meu primo chegou com a mulher dele deu a torta lá pra minha tia lá, botou na geladeira, aí eu fui, tava com fome mesmo, cadê a torta aí? Aí foram lá, a outra mulher me pegou a torta, vamos comer, vamos deu-se fé. Mais tarde aí disseram pra ela, essa torta tá estragada. Ela, vixe, o PC comeu todinho. Vixe, agora se fudeu, né, PC? Eu não tô aqui. Agora quebrou dentro, né, PC? O PC aí dizendo, ei, mas eu tô aqui, mano. Então quer dizer que realmente, né? Realmente. O PC é feito de aço, né? O PC aí. Nada derruba. Não foi dessa vez que te conseguiram te matar, né, PC? Teve uma vez também que eu comi foi uma mini pizza dentro da empresa, que ela tava com gosto estranho, depois desse dia também, eu nunca mais comi mini pizza. Essas mini pizza aí, mano, que vende em supermercado, né, mano? Aquelas que é uma porrada, mano, em cima da outra, sim. Vou te dizer que eu comia muito, mano, essas bichas aí, mano, mas depois de um tempo assim, eu olho assim pra elas, aí, pego, como é que o cara come isso aí, mano? Já bicho parece meio de papel, né, mano? Parece, sei lá, mas isopor, assim, sei lá. Não, meu caso foi diferente. Eu tava comendo, e depois de um tempo a comida começou a aparecer umas mini pizzas meio enjoenta. Eu peguei uma vez e joguei ela no lixo pela metade. É, mas tem uma nunca vez mais que... comi mini pizza. Uma vez no Natal passado, a gente comprou um cento de salgado, mano. Um negócio que a gente sempre compra. Tava, hein? Ah, eu tava, hein? Um negócio de cento de salgado que a gente sempre compra, no mesmo canto. Aí o bicho veio meio borrachudo assim, mas tá bem isso, negócio ruim, mano. Negócio todo borrachudo, canudinho, todo, sei lá, mano, todo suspeito, estranho. Suspeito, né, o cara assim. Aí chegamos lá pra devolver, né, ei, bichão, o negócio aqui tá bom não. Aí o cara, ah, não sei o quê. Só que esse bicho deu ali o outro salgadozão ali. E é putaria, ah, porque esses bichos fazem o salgado, mas não faz o pastel, mano. Não tem pastelzinho, mano. Mas bicho pode, pilantras, mano. Como é que o cara diz que é um centro de salgado de festa e não bota pastelzinho? Falando um pastelzinho uma vez, mano, quando eu era pequeno, mano. Eu e meu primo vivia comendo toda semana no pastel, numa vizinha lá que vizinha pastel, mano. Xiii. Mas tem uma vez eu comi um pastel. Peraí, mano. Como é o nome do local, mano? Sei lá, nem me lembro. Era, mas assim, aquele canto meio de pastel aleatório, né? Aí meu primo lá toda vida comprava carne com pastel. Xiii. Teve uma vez, mano, que ela botou tanto óleo no pastel, mas a gente foi comer, mas tava nem aí. Xiii, mano. Outro dia amanhã foi vomitando, mano. Como é, mano? Vocês eram vomitando e comendo? Ô, oh, doido. Eu amanheci no outro dia vomitando direto. Aí a mãe falou, esse aí é quando o pastel todo comendo. Quando foi no outro dia, a irmã do meu primo foi lá, comprou o pastel. Quando chegou o pastel em casa, ensopado de óleo, mano. Ei, PC, eu tenho uma história boa de pastel também, mano. Teve uma vez que eu fui comer esses pastel, tipo de feira, né, assim e tal, no meio da rua. Porque eu gosto de pastel, mano. Pastel é o tipo bom. Do alimento que eu acho que o cara tem que ser muito ruim pra poder estragar um pastel. Exatamente. Porque o pastel, mano, assim, basicamente, mano, todo pastel vai ser bom, mano. Porque ele é frito, né, mano? E coisa frita sempre tem mais qualidade. E aqui, né, mano, aqui no Ceará, Fortaleza, né, mano, tem umas pastelarias, zona doideira, mano. Aqui tem... É, mano. Tem um ali no centro, mano, que é tradicional, né? Só que esses bichos é caro, que são uma porra, né, Vitor? É, mano, é R$8 um pastel. Mas aí eu não tava com R$8, eu fui comer numa pastelaria zona de rua mesmo. Roleta, né? Aí, pois é. Aí o clássico aqui em Fortaleza é... pastel com caldo de cana, né? Não sei se nas outras cidades são também. É o classicão aí. Aí, beleza, né? Aí, mano, as barraquinhas de pastel com caldo de cana, essas bichas, o moedor de cana, ele é movido a... Tipo, a uma gasolina, máquina antiga, né? É uma maquinazinha e tal, o cara bota gasolina e o bicho fica lá girando e tal, espremendo a cana. Aí, beleza, né? Eu peguei um pastel com caldo de cana e tal. E isso, o local era perto de uma praça, né? Aí eu saí de onde o cara tava, né? Fui me sentar num banco pra comer, mano. Você não é no centro, aqui... não? Não, é perto do centro, é ali no começo da... Não vou dizer o nome da rua, que eu não tô sendo patrocinado, não. Mas é perto do... Aí, beleza, né? Aí eu tava indo lá e tal, pá. Aí eu começando a sentir um gosto meio diferente, assim, sabe? Um azedinho no final do caldo de cana, mano. Aí o cara disse que... aí o cara pensando que era o sabor acentuado do caldo de cana. É, mano. É, mas... Não será a cana que o cara usou pra essa parada, hein? Um sabor meio diferente. É, beleza. Aí eu sou um cara obstinado, né? Eu, não, mano. Deve ser alguma cor mais diferente aqui, né? Ingrediente macho, secreto, ó, né? Sempre que eu como uma coisa meio estragada, eu penso, macho, será que não é meu paladar, mano? Vou tentar aqui mais uma vez. Aí nisso o cara termina, né, o pastel. Aí o cara tenta uma vez, tal, só pra o cara ter certeza, né? O cara, não, mas será que eu não mordi de mau jeito, mano? Será que tá ruim mesmo? Macho, eu sei que eu fui bebendo o caldo, eu comecei a prestar atenção, mas que o bicho tava meio com gosto de gasolina, mano. É doido. Aí eu, sabe, quando o cara dá uma golada e faz aquele negócio assim. Aí eu, macho. Aí eu fui lá no cara, ei, mano, como é que é essa máquina? Como é que é essa máquina aí do caldo, mano? Bicha tá meio suspeita, mano. E aí o cara falou o quê, velho? Aí o cara me deu outro pastel. Oi? Pelo aí menos o cara saiu no lucro, né? É. Só que aí, mano, meia hora depois eu fiquei com uma dor de cabeça zona violenta. Eita porra. Isso aí é o efeito da gasolina, mano. Gasolina dá dor de cabeça mesmo. Tá, deve ter bebido gasolina. Todinha, porra. Dá dor de cabeça mesmo, PC gasolina aí. Bebe gasolina pra tu ver se ela não te arrebenta tudo, né? Tá bebeu o PC gasolina. Uma vez eu fui tirar a gasolina. Não aposta, não aposta. Conta aí, matou a tua vez com a gasolina. Uma vez eu fui fazer puxar a gasolina do coçado do meu tio e meio que não deu tempo. Pra que que foi roubar a gasolina do coça do teu tio, mano? Porque pedi. E aí? Macho, pensei engraçado. Esse bicho não, como é que se diz? Não trai alguns mandamentos da Bíblia, mas aí roubar gasolina é liberado. Esse bicho, bicho, gasolina. Roubar gasolina, pô, eu tinha que pedir pra tirar a gasolina do corcel pra botar dentro de um tambor, mano. Aí bicho, eu era um corcel, mano. Eu entendi que era um corcel, um corcel. O corcel é mais clássico. Corcel 2. E aí, PC? É, vocês vão aí, bicho, é garotão mesmo. Quando vem aquela gasolina. Aí eu fui sugar a gasolina, eu disse, vai pegar essa porra aí, eu ia. Eu só fui sair pingando, cuspindo gasolina pra tudo que foi canto. Aí meu outro tio falou: ah, não sabe de nada, não, sai do meio. Foi lá engolir, aí esse aí fez que engolir a gasolina pra dentro. É que dá leite pro rapaz. Leite? É, mano, então já é meio que uma tradição da tua família tomar gasolina, né, mano? Os caras já é não tipo, estranham muito, não. É tipo uma um rito engolindo de passagem, né, meu cara? Uma vez quase que eu fui engolindo óleo diesel. Como é, mano? Uma vez eu fui sugar, foi do caminhão, aí quase eu engoli óleo diesel. Vixe Maria, tu bebeu diesel, diesel também, mano? Diesel é mais leve do que gasolina, não. E tem que é. Qual é o sabor aí do diesel, PC? Saborzão do diesel. Sei não. Vou colocar as porra de diesel, nem engolir essa porra, cuspir foi logo. Tem que dar uma engoiada pra poder não descer. Porque também se não engoiasse, né, tinha bebê no gargalo, né? PCzão doideiro, viu? É, macho, agora eu sei que assim, macho, o PC, macho, desde que ele comeu no Friends, macho, ele não fala outra coisa, macho. Friendzão ali foi um marco na história da vida do PC. Friends, macho, devia patrocinar esse pro... Não, se bem, não sei, né, se ele deveria patrocinar ou não, porque é sobre comidas estragadas e o Friends ali é de qualidade, mas... É, o Friends ali foi a primeira discussão que eu tive com medo do asilo aí. Do quê, PC? Até aí, hoje tem uma rivalidade, né, entre vocês aí. Sei não, mas no tempo ele me esculachou. Por quê? Conta aí, mano, como é que foi essa história? Foi naquele dia lá. Foi naquele dia lá do Sana lá, mano, que o Joel tinha dado umas cortesias, as cortesias não deu pra todo mundo, mano. Aí o Adonis pagou minha cortesia, mano, pagou lá pra mim entrar. Desde esse aí dia vocês são parceiros, né? Aí depois mas então é por isso que vocês têm essa relação meio suspeita, né, mano? Deixa eu terminar a história. Aí nesse dia a gente foi pro Fred, mano. Aí ele pagou também o pastel, mano. Aí deu no todo assim, deu uns 18 contos. Aí eu falei pra ele, pô, eu pago tudo, mano. Aí eu fui pagar, fui no centro, fiz umas compras, voltei, parei na casa do Manel e dei o dinheiro pro irmão do Manel, o Júnior. Vigi! Pronto, aí, mano, já era dado como perdido. Oi, Júnior. Aqui o dinheiro aqui do Adonis, aí tu disse pro Manel que é o dinheiro lá do Friends e do Sana, ele tá certo. Aí eu cheguei pro Manel, Manel, tu recebeu o dinheiro? Recebi. Aí quando o Adonis foi dar pra ele, ele tá certo. Aí o Adonis recebeu o dinheiro, aí o Adonis, ei, mano, Sendo de doido, né, mano? Tá faltando R$2 aqui, mano. Ah, aí, tu queria ganhar R$2 do Adonis, isso aí? Eu dei o dia que tinha, mano. Eu pensei que tinha 18 contas, mas só tinha 16. Aí eu não tinha contado direito, porque eu tava tudo embaralhado lá no bolso, só peguei o dia que tinha. Ah, eu sei, não tinha contado direito, essa é velha, viu, aí me esculhambou lá. Vixi. Por causa de R$2, isso aí, PC, mano. Também tá rachando estranho. O Adonis também ele... tava numa fase ruim, mano. Naquele tempo ali, mano, os caras que eram marumbeiros eram taxados só de bombado, mano. Hoje em dia é porque o pessoal do fisiculturismo tá em alta, mano. Ele deu a volta por cima. Mas naquele tempo ali, o negócio era mais pesado, mano. Eu só me lembro de ter dito assim, só quer que os outros façam favor pra tu, pedindo que os caras te deixarem em casa. Mas isso aí, ó, presta atenção, mano, como essa história mal contada. O Adonis pagou pro PC entrar no show lá e tal. E ficou puto, né? Não satisfeito. Depois disso, o Adonis pagou a merenda do PC e ficou puto de novo. E pra completar, o Adonis ainda foi deixar o PC em casa reclamando o caminho todinho. É. Não, quem foi deixar foi o Joel, mano. Isso aí é estranho, viu, mano? Só que o Adonis, mano, foi naquele dia que o Adonis ficou emparelhado, foi mesmo, com o carro, reclamando ali também. Foi esse dia aí mesmo. O Adonis, ele ficou com o carro emparelhado assim, mano, os dois assim. Estilo, ele ficou reclamando direto. Velozes e Furiosos, né? E ele falando com o PC, conversando com o PC. Já é isso aí, mano. Já... Putaria, bicho. Aí dormi depois e repeti desculpa porque disse que tinha que se exaltar. Aí vocês começaram essa linda amizade, né? Que vocês têm hoje. É. Aí depois eu chamei ele pro X1 no médico que eu esteja. Inclusive, mano, hoje em dia eu suspeito seriamente dessa amizade aí de vocês dois, viu, mano? Não queria dizer não, mas. Ah, um negócio meio. Vai ficar puto que nem se lembra dessa história aí. É, mano, o Manel tá gravando diretamente do samba do Universal Park, né? O bicho todo. Chega todo se balançando aí na gravação. Conta aí tuas histórias de comida estragada aí que tu comeu já. Diz aí que aconteceu hoje, mas isso aí. Não. Se eu te disser que eu compro o salgado aí desse teu vizinho aí, o Joel. Ali da Nir Cakes. Vixe, meu irmão. Vixe, mano. Já comprou? Já sabe ali qual é? É o centro de salgado, né? Tá dizendo? Não. Ih, Nir salgado Cakes. Normal, mano. É, sendo que não é nesse negócio aí do bolo aí do teu lado, não. É ali no Valdeci. Vixi, aí tu caiu no final da esquina, não tem o bloco na frente do pai do Marcinho ali, na mercearia, que tinha a mercearia do Marcinho. Ah, sim, sei. Aí na frente, é isso, mano. Tem um negócio parecido agora, vem de salgadinho, mano. Na verdade, esse bicho quebrou o capotão. Pois não, mano, o Aparecido quebrou, mano. Olha, esse bicho botou uma academia pra mãe e pra filha dele. A academia também quebrou. Desculpa. É, mas caralho, mas isso aí é uma decadência do bairro, mano. É. Aparecido já foi um dos caras mais ricos ali da região, mano. É, mano. Com certeza. Aí eu comprei ali o salgado, mas o salgadozão estragado, mano. Ei, mano, tu sabe que depois que abriram essa loja de salgado aí perto do Joel, mano, nunca mais apareceu um rato ali nas redondezas, né? Suas ideias do neto é com medo, mano. Então, aí, macho, o bicho estragadozão, ó. Aí eu cheguei com o maluco lá, eu ei, bicho aqui com a de baixíssima qualidade, já pensei, mano. Aí ele, não, pode pegar o outro. Outro que tava estragado também. E o outro também tava, mano. Caralho. Aí eu, ei, já pensei, mano. Mordida só aqui no bicho, bicho, meu pai, mano. Aí já é, mas porque eu peguei o mesmo, entendeu? Peguei outro do mesmo, né? Tipo, era salsicha com calabresa lá. Pô, salsicha não. Porra, né? Joel, como é que tava a cara dessa coxinha aí, mano, pra tu não perceber? Não, eu tava normal, mano. Salgado aqueles croissant, tipo croissant, folheado. Aí, tá normalzão. Aí eu, ei, mano, bicho da paia também, ó. Mas aí, tu deu uma mordida na frente dele, mas assim... Foi, mano. Ali no estabelecimento, mano. Mas estabelecimento é pra comer ali. Aí eu fui pra mesa, né? Fui me afastando assim, aí o bicho tá meio pai também, eu falei, não, não. E aí, mano? Aí eu fui, peguei, aí eu, não, mano, me dá mais esse bicho aí, não, me dá outro mesmo, outro esquema aí, porque esse aí. De que era o salgado, mano? Era calabresa com frango, calabresa com frango. Aí eu, macho, quer saber de uma coisa, me dá esse aí de. É, presunto e queijo, que é mais garantido. Mais garantido, ó. O bicho tava só o filé. Não, não, tava só um gostão velhinho. Isso, mano. Mas passar mal mesmo, não. Só provei, né? Aí ficou, tava ruim, aí eu troquei e pronto. Comi tudo. Se eu tivesse comido tudo, aí provavelmente o cara estaria gravando esse cast no banheiro. E tu tava, né, que o som tava meio acuado, né, aí e tal. Pois é, aí essa é uma das... Isso é uma coisa que já aconteceu bem a terceira vez, viu? Oxi, Maria! Comprei uns 3, 4 salgados lá e o bicho vem com um sabor aí estranho, não é, eu macho? O mais espetacular, mano, é que o Manel compra comida num local estragado. Aí esse bicho dá uma chance, né? O cara vem estragado. Na quinta vez o Mané ainda tá nessa, né, mano? Hoje vai dar certo. Sendo que tu sabe que se eu fosse o dono do negócio lá, eu dizia que tu tava de pilantragem, mano. Porque não tem como o cara comer metade de um salgado, dizer que tá estragado e pedir outro, comendo. Mano. Mas eu não comi metade, não, mano. Era só tipo uma mordida. Duas. Que mordida é essa? Eu tô falando que tava com o pedaço todinho, mano. O quê? É, tem que ver o tamanho da mordida, menino. É. Mordida. Porque eu comi esse da coxinha ali, é só massa. O recheio tá lá pro meio. Ah, porque o Manel, ele tem os dentes projetados pra frente, né? É uma mordida dele, é metade do. É, do salgado. Manel, Manel, tem a arcada dentária ali, estilo Fred Mercury. Eles viajam muito. Agora eu sou o estilo Turma da Mônica, tá? Isso é a meia verdade, hein? O físico do Manel é mudando direto a cada programa. No começo do asilo eu era estilo bebozão. Bebo o que mais? Bebo no seu marroquê aí. Velho, é, tu ainda é, pô. Tu ia te falar aí, é todinho. Velho gordo, é. Agora o cara é bem pulso, único. Tem que ver o Manel casado aí, pra ver como é que ele tá agora. É porque nunca mostraram a foto do Manel, mano. Esse bicho é tipo Fred Mercury mesmo, né? Ah, mano, bicho tem bigode e tudo mais. Fala aí a moral da história, Manel. Moral do cast aí, pra gente encerrar o programa. Vixe, acabou. Vai começar outro, bicho. Vai começar outro, que agora o programa é duplo agora. O pai todo chega 2 horas atrasado, né? Acabou já. É isso. Agora tava começando, mano. Vai, Manel, vai. Vocês me Joel só veio me chamar agora, que eu olhei aqui no WhatsApp. Oh, vai ver 2 horas, velho. Que... Tava começando com a mulher. A bicha. Tô dizendo, é, mas a bicha ali, a bicha. A mulher ali começou a trabalhar, ó. Eita, porra, se fudeu. É. Tá toda trabalhando, velho. E ficou feliz com essa história aí? Só o Manel pensando em sair do trabalho, né? Pra ser sustentado pelo. Sim, Manel, fala aí a moral da história aí, Manel. Do programa. Moral da história. Sempre dê uma segunda chance pro local que vendeu pra ele estragar. É isso. E se tu não bater no hospital, com intoxicação alimentar, é baita. Eu acho que essa daí é uma moral da história de esperança, né? Eu concordo com o Manel, não sei. Fim do túnel, né? Até aí captou a mensagem. Que a economia do país, mano, tá quebrada por causa disso aí, mano. Os caras não dão segunda chance pra turma dos salgados. É, mas não é porque o cara te vendeu uma comida estragada que ele quer te fuder, né, não, mano? Não, o cara tá tentando ganhar o dele, mano. Porque tá ruim pra todo mundo, né? Exato. Tá ruim pra todo mundo. A minha moral da história é: tome cuidado ao puxar gasolina. Puxar gasolina? Ei, mano, tu não sabia, não, mas é a nova moda nos bares de São Paulo, mano. O cara tomar um shot de gasolina. Um shot de gasolina. O PC tá tomando gasolina agora. Agora o PC que começou, mano, com essa onda. A vida tá difícil, né, PC? Aí tem que beber uma gasolinazinha aí. É porque a turma descobriu, mano, que a gasolina, boa parte dela é feita de álcool, mas... É pronto, né? Quer mais? Hasta la vista, baby.